que psicopatas podem transitar nas experiências da homossexualidade, podem ter episódios de sexualidade desvirtuada, fora da sua polaridade normal. Vamos ver, por exemplo, nas causas culturais ou da educação, as práticas reiteradas do homossexualismo gerando condicionamentos e que o espírito traz naqueles atavismos a tendência à prática homossexual. Na Grécia antiga, nós tínhamos o costume de os mestres iniciarem os seus discípulos na prática sexual através da homossexualidade. Vimos, portanto, grandes mestres se utilizando de jovens numa verdadeira pederastia, a preferência por jovens, e aquilo ser algo perfeitamente aceitável e comum naquela sociedade. Vamos encontrar, como já dissemos, nos exércitos, nas grandes campanhas de batalha, nas prisões, nos abrigos destinados à reclusão de jovens, nos seminários, nos conventos, na submissão que muitos povos infligiam aos povos conquistados, submetendo as mulheres à violência sexual, submetendo mesmo os homens na prática da homossexualidade. E isso está encontrado inclusive na própria Bíblia. Alguns exegetas protestantes, numa postura mais moderna, numa interpretação diferenciada da mais comum, têm dito que a recriminação da prática homossexual na Bíblia era também, sobretudo, uma crítica à dominação dos outros povos, criticando não tão somente o problema da prática da união entre os mesmos sexos. Vamos ver causas psicológicas. E Alberto Almeida nos diz, por exemplo, que meninas que foram abusadas na sua infância, na sua puberdade, por figuras muito representativas do ponto de vista afetivo, como pais, como padrastos, como tios, como irmãos, podem gerar traumas e elas passam a nutrir